beijarei da cabeça aos pés. Bob Song, como tudo começou. Desde que chegaste, vida, quando tudo era silêncio, minha história renasce. Veio trazendo sol e acabando com o inverno. Desde que chegaste, vida, me dando amor todo o tempo, e nos seus abraços, teu suspiro, uma canção que me toca como um vento. Eu sou a mulher mais afortunada por beijar você, a que conhece cada linha da tua mão, a que te cuida e caminha ao teu lado. Tudo mudou por ti, todo esse amor por ti. Meu coração se abriu, então se fez um céu dentro de mim. Nunca jamais senti uma alegria assim. A solidão se acaba no instante que acendeu uma luz. Chegaste tu. Rodrigues e banda Açaí Pimenta. Me acordo agradecido, o mesmo ar que do meu respiro. Teu sonho é o meu, se mistura em nossas noites como o mar e o rio. Eu sou a mulher mais afortunada por beijar você, a que conhece cada linha da tua mão, a que te cuida e caminha ao teu lado. Tudo mudou por ti, todo esse amor por ti. Meu coração se abriu, então se fez um céu dentro de mim. Nunca jamais senti uma alegria assim. A solidão se acaba no instante que acendeu uma luz. Chegaste tu. A solidão se acaba no instante que acendeu uma luz. Chegaste tu. Pop Som, o Águia da Amazônia. Parece que foi tão fácil me identificar contigo. Tantos milhões de seres tão perdidos. No meio de toda essa guerra, eu escuto sua voz. A luz que sobrevive na escuridão.